os retratos dos velhos tempos. Lembrar da rapa das antigas, bons momentos que vivemos. E hoje está no pensamento da quebrada. Vida bacana das boas lembranças e mágoas. Amados, amados, portão feito como faca de dois gumes que dividiram nossos mundos. De duas opiniões, entrar no crime e trabalhar, usar droga ou estudar. Mas peço licença, entro na rima, vou pedir um pouco na sua vida. Se lembra, mano, do seu primeiro assalto, do seu primeiro baseado e do cachimbo queimado. Emagrecendo cada vez mais, o gosto da droga já não satisfaz. Alienado, entorpecido, sempre andava armado. Todos tinham medo, até quem te amava. Sua mãe, seu irmão, sua namorada. Você não percebia o mal que te causava. Tinha vários inimigos e não enxergava. Até que a bomba estourou no mundinho que você criou. Dinheiro, fama, respeito na quebrada. Mas tinha um vício, o cachimbo que te controlava. Roubava, matava, sem si mesmo notar. Vacilava todas as vezes que queria fumar. O choro da sua mãe não te comoveu. Até que uma mulher de saia comprida, de cabelos longos, no braço de uma bíblia, lhe tocou em um dos ombros e com uma voz macia, calmamente dizia que Jesus te amava e sempre te amou. Que ainda há esperança no consolador. Mas uma vez entrou no ouvido e saiu no outro. E dos caras da esquina o mais periculoso. Não tem medo da morte, do crime não tem receio. 157 avaliado por gambel, do preço sua cabeça prêmio. Tipo faroeste, pra polícia o prêmio nobre no IME. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. A todos aqueles que se livraram das sai drogas. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. O mundo do crime é um caminho sem sai volta. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. A todos aqueles que se livraram das sai drogas. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. O mundo do crime é um caminho sem sai volta. Fora. Sai fora. Do tumulto da vida do crime. Não distante para o lado errado, pois eu já imagino o final desse filme. Triste vida de se viver, com becos, vielas, vilas cabulosas. Pois aquele que vá para o lado de lá, pois já sabe o final dessa história. Tristeza, desespero de ponta a ponta no Morro das Pedras. Com inocentes morrendo, família chorando e sofrendo nessa triste guerra. Sobe, desce, com a cara fechada e com ar de superioridade. Quando não morre, dá passo no aperto, sofrendo sozinho atrás das grades. Eu estou fora do tumulto da vida do crime, de treta de droga. Sobrevivente do Rio Vermelho, correndo com sua mamita nas costas. Do crime. Caminho que não tem volta, de quebradas cabulosas, perigo constante a toda hora. Cercado de guerra por todos os lados, difícil viver, longe de tumulto. Trocar fiado, você vai estar em uma prisão que não tem muro. Idade embaço, de atraso, trairagem, arriveria de conflito interno. Cá quebrado, conflito externo com a polícia. Trairagem tem de monte, se atravessou, cê tá ligado. É de se armar, se proteger, pra no amanhã não ser finado. Fica ligado, mano, o papo é reto, é pra você. Sai fora do tumulto, você tem muito o que perder. Sai fora do tumulto, da vida do crime. A todos aqueles que se livraram das drogas. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. O mundo do crime é um caminho sem volta. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. A todos aqueles que se livraram das drogas. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. O mundo do crime é um caminho sem volta. Lembrei daquele tempo em que eu era moleque. Eu via um movimento que rolava na Oeste. Se não é por Deus, mano, hoje eu nem tava aqui. O tempo passou, com ele eu logo aprendi e vi que é necessário ter talento pra desviar do crime, da polícia e do mau tempo. Vejo que o gueto tá em clima de tensão, mas eu continuo orando pelos meus irmãos que tão firmão fazendo um corre no rap. Escuta e vê se te serve, ao contrário não desmerece. Talvez seja a sua última vez. Não vou contar até três, mas sei que o rei um dia vem. E qual vai ser a sua desculpa se os crentes continuam pregando nas praças públicas? Não vai dizer que ninguém se importa com você, se este é o momento pra você se arrepender. Sai fora do tumulto, se joga vagabundo. O tempo é curto e eu sei que é doido o bagulho. Mas aí, não é por aí, o caminho a seguir. Mano, tá bem aqui, liga aí. Mano, pote, na rima eu te dou um toque. Fica firme e forte, vai na fé e não na sorte. FN Leonina é a nossa missão. Menção, Chacal, Gil, Fiote. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. A todos aqueles que se livraram das drogas. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. O mundo do crime é um caminho sem volta. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. A todos aqueles que se livraram das drogas. Sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. O mundo do crime é um caminho sem volta. Aí, parceiro, sai fora do tumulto, da vida do crime, da vida das drogas. Porque aí, acredito nas palavras de uma mulher que me falava. Que nem toda briga é pra ser brigada, que nem toda luta é pra dar porrada, mas que toda boa conversa é pra ser conversada. Fé em Deus, fica de boa ladrão no mundão, que ele tem muito pra te oferecer. Coisas boas da vida, vão desfrutar. Tá aí, é só pegar, ladrão.